correria na ativa, com vários manos, miliano de atitude e responsa. Só quem é passa um pano, eu não me engano, de ponta a ponta, que nem um sabotagem. Na humildade é família, Jesus acompanha, não tem sorte, não tem zica. É o rap que bate forte, favela se identifica. Prossegue, prossiga o ideal da paz, a união, junta firma, no microfone a rima. No break o grafiteiro e sua lata vai pinta, a arte, técnica de esgrima. Finta pela verdade e vence pela periferia, gol. Eu sou um marcador, outrora na derrota, agora sou um vencedor. Munido com artilharia pesada e com versos que iluminam dos caminhos pra rapaziada. Abro espaço para o átomo que vem na retaguarda. Se prepare pra lutar, levante os punhos e feche sua guarda. O espelho quebrado, agora reconstituído. Quando agarro o mic, nem pai de santo expulsa o espírito que me tem possuído. Som que chapa o globo, os caretas ficam loucos. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Tem que ser filha da bicho solto. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. A voz do povo queimando mais que fogo. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Malandragem está no jogo, ninguém é bobo. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Um produto 100% made in the ghetto. Se o sotaque é estranho, é porque eu não sou brasileiro. Eu represento o digrifico, minha família, o mesmo vingo. Neste dinâmico e na trama, eu sou el gringo, el capitano de la guerrilha. E se tudo continuar assim, vou ser indiciado por formação de quadrilha. Mais um mestre de cerimônia na qual a favela se identifica. O intercâmbio do MIC, assim podes crer que é nossa fita. Lição de vida que te convida a tomar deste rap como se este som fosse uma bebida que se aplica na carência da nossa vivência. E não compensa, só quem pensa tem a vitória como recompensa. O som que chapa o globo, os caretas ficam loucos. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Tem que ser filha da bicho solto. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. A voz do povo queimando mais que fogo. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Malandragem está no jogo, ninguém é bobo. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Surround sound, estilo atrevido do nível abaixo do underground. Está no ar, absorvendo a mensagem que é passada. Porque o futuro traz esperança, as más lembranças não te levam a nada. Não vires as costas enquanto falo contigo, o que está certo em ambos os sentidos. Que nem vai trocar, esperando em direção aos teus ouvidos. Cuidado com os convites, a vida é só uma, meu dread. Aproveita, porque tudo que o diabo me mostra, a minha mente rejeita. Sou do Rio, mas vou mandando papo reto. E aí, irmão, abre o olho e larga a mão no ser inseto. Hey, oh, não me olhes com esta tua cara feia, porque eu estou a apresentar o Alê no seu CD de estreia. É tudo positivo, sinal de paz e demais na frente, coisa de louco. É o som que é da nossa gente. O som que chapa o globo, os caretas ficam loucos. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Tem que ser filha da bicho solto. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. A voz do povo queimando mais que fogo. Favela está a vibrar quando o rap está a tocar. Malandragem está no jogo, ninguém é bobo.